until the height 806 and wait to follow the vehicle to infrared guide you until 811, okay? Understand, Juliet, and gate 10. Messina, Juliet, until the height gate 07, 06, to wait vehicle follow the infrared to guide you until gate 11. Body. Okay, we expect on gate 08 the follow car to gate 11. That's correct? Correct. Decolado aos 41, controle agora Salvador em 120, décima 8, 5384 da Trip Airlines. Ok, tá ciente, Trip 5384, chamando 108. Controle Salvador, este é o Trip 5384, decolado no perfil da Pucajamo, quando possível Aracaju? Bom dia, contato radar, ficou para 190 na saída, aguarde coordenação com o Recife, trip 5384. 190 na saída, aguardando 5384. Salvador total, 9895 para o táxi, nós estamos com 4 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna, São Luís. Obrigado, táxi, via parte principal, Indy Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, Senegal 10 no 4, boa viagem. P14 de Vitax, 118, 95 no ponto de espera do 10 total. Obrigado, bom final de semana a todos. Ground Argentina 1914. We don't understand the following. We maintain position in the yellow green or not? By the position and wait the following vehicle to guide you until 11. Okay, we follow the car on the yellow line. Yes, you will wait the vehicle follow to guide you until 11. Argentina 1914. Go ahead. Okay, you are following the yellow line, okay? But the correct is follow the vehicle follow me. Okay, that's correct. Now we have to. 3 para 3. Trip 5384, centro autorizou direto Maceió. Ok, direto Maceió, 5384, grato.

Corizão, correção 1014, 200 anos de formação, hotel, concluído. Mati, voz se mudou agora para 1014. Que é com o Delta negativo, inteligível a mensagem. Delta modulando para a torre. Total 9895, os 4.6 decola. O controle agora é 120.8. Muito bom voo. 08 ciente, bom serviço, bom final de semana a todos. Controle Salvador Total 56, explicador 9895. Total 9895, contato radar, saída Momo, suba para o nível 320. Momo 320, total. E o Passarelo 2223 solicita manter a proa 260 para essas informações. Solicita dizer o Passarelo 2223. Obrigado, 2223, Passarelo. Salvador, bom dia. November Yankee Mike, está pronto para o táxi? November Yankee Mike. Reporte no ponto de espera, taxi off, altímetro no 014. Altímetro no 014, reportará o ponto de espera da Rosport, November Yankee Mike. Trip 5384, informe a razão de subida. Entregando a razão de 1.200 pés. Certo. Delta, bom dia. Azul 4299, identifique chegada Aman, lista para o nível 060. Gente, agora a intensidade melhorou, ok? Porém, era com um pequeno chiado ao fundo. Gente, Mike com Delta, giro por conta e risco no 44. 42, 34, quando for o puxo de acionamento na, no 58. No 58, tá livre após táxi, azul 4234. Sim, chama nesse táxi, 42, 34. 014. 4 mil pés na bomba, quando 014, só informando aí que perdeu contato com o cliente na última sessão. Como recebe? Salvador, bom dia, OTAN 3613, com informação, hotel, solicita autorização, Guarulhos. 3613, Guarulhos, 320, autorizado, peso número 0, após bid, após, conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, da Helder da Bridge, 1208, controle, 5064, 3 pontos. Autorizado 320 Guarulhos, abandono 1030, decola da 1-0, curva direita, da Elenda Brinde, o controle 208, transponder 5064, é o TAM 3613. Então, 3003, gente, mais 8-0, Bridge, pós-Bridge tem uma mudança de nível aqui para o 340, após vai seguir na 1-6, Bravo Hotel Sul, esse é adesivo e depois conforme rota. Após o bridge vai seguir conforme rota, ok? Ok, após o bridge, siga 3-4-0, em torno do longo do meio. 4-5-5-3-8-4. Oxenai 6225, sou autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. 6225, ciente, 2.000 pés, tomará no receptor no localizador. O voo 1922 passou Duna e está estabilizado no localizador. Retorno 922, completa aproximação, chame torre 118-95. Salvador 18-95, gol 1-9-2. Azul 4299, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 04, informe do localizador número 2 na aproximação. Passarei do 2223, chama para Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260, 1288, passarei do 2223, até mais. Torre Salvador, gol 1922, passando o Índia Serra, trem checado. 1922, tráfego avistado, altímetro 1014 agora, momento 050 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista 10, gol 922. Autorizado, pouso 10, gol 1922. 1922, para informação, informa um tráfego, um tupi, 1000 pés de altitude. Lateral da pista 17, corrigindo. Litoral, sobrevando o litoral à sua direita, não interfere no seu pouso. Gente, gol no 922, observado. 9,5 que marca 5,6 decola, chama o controle agora 120-18, prosseguindo no corredor Axé, bom voo, bom treinamento, até a volta. Controle Salvador, Salvador em 120-18, obrigado, até regresso. Bom dia, 4234, pronto, ponto espera 1-0. 4234 da Azul. Visual com bang da Gol na curta final, pista 1-0. Confirmo, visual. Após a passagem, o traço ali mantém cabeceira 1-0, 4234 da Azul. Pode passar de gol na curta final, Azul passou de 4 ali, mantém 1-0. 663, informação, hotel. Dia, TAM 3663. Acione identificação, chegada bom, se desça para 4000 pés. Mas isso é 0 no 4. Ok, chegada bom, 4014, 3063. Sobre Salvador, muito bom dia, 3527, tem essa informação. Hotel. Gripe 5217, contato radar passando bonde, mantendo nível no 40, vou indo pro de bonf para a chegada bonf. Pro de bonf, chegada bonf, 5217. Controle Salvador, bom dia. É o Tatatango November, Yankee Mike, está no meu pé no corredor Axé. Bom dia, November Yankee Mike, no meu pé no corredor Axé, informe no farol da barra. Retorno para o farol da barra, November Yankee Mike. No solo 58, direita no 21, décimo 9. Direita no 219 agora. Solo 3613, pronto. Faixa 3 está livre e após táxi. Portar ataque, 3613. No 18, décimo 95, tomou ponto. Direita no 5. O 922 vai taxa aviar, vai botando antes do taxa de Juliette. Alfa, reporta. Todo. Salvador, bom dia, este é o Oceania 6225. Está estabilizado em DS, pistão da zero, baixar, travado, trem de pouso. 6225, copiado, trem de pouso baixado, travado, visual já com foco é 100, o MK28, altímetro no 0, 1 no 4. Outro na aproximação, apenas aguardando pista livre, 6225 da Oceania. Mandando na parte, aguardando pista livre, Oceania 6225. Altímetro permanece no 0 no 4, livre pulso, pista no 0, 040 graus, 0612 nós é o vento, 6225 do Xené. Livre pulso, pista no 0, Xené 6225. Azul 4234, decolado de Salvador 00, controle Salvador 120, 18, bom voo, bom final de semana. 208, obrigado, ótimo fim de semana, até. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4234, cruza 1300. Bom dia, Azul 4234, contato radar, super para o nível 350. 350, 4234. Aqui com o Delta frequência novamente, ok? Caiu aí a intensidade. Mas foi entendido reportando o término do corte. Completa final, chame Tony, 118-95. 118-95, Azul, 4-0-9, obrigado. Da... do helicóptero? Do Lee, Comandante, Felipe, 102-107, final de ativo. 060-352-107. 060-352-107. 9, final estabilizado. 4299 da Azul, o altímetro no 0 no 4, já baixou a travada? Afirmo. Então, aproximação, aguardando apenas a pista livre. Ok, guardando a pista livre, Azul 4099. Oceania 6225, no solo 03, Olivra, chama o solo 1219. 1219, Olivra, o 6225. Da Azul, altímetro 1014, o vento 040 graus, 0612 nós, autorizado pouso, pista 104299 da Azul. Autorizado pouso, pista no 0, Azul 4299. Autorizado táxi, via parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 4, boa viagem então. Via parte de Alfa, alto procedimento, desça para 2000, ajuste no 04, informe no localizador. 3663, 2000, informarei ele. 5217, da presente, vou direto, posição pelo. 7, da presente, pelo, 5217. Xané 6312, bom dia, Xané identificação, chegada Mari, vista para o nível 060. Número 4. Eu sou a 299, eu prossegui via Alfa em Portal 2 Juliette. Azul 4234, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45. 125-45, 4234, bom dia. Xané 6312, reduza para 250 nós. Lutam 3613, ponto de espera 10, tá pronto. Lutam 3613, autorizado ingresso, decolagem, piscina 0, vento 050 graus, 062 nós. Autorizado ingresso na Juliette, através do 06 vai seguir o fulano da Esfero para o 09, ok? Ok. Ingresso através da Chegou no 605, acione identificação, chegada bom, se desça para o nível 060. Chegada, eu sou o número 5 na aproximação, gol no 605. No 3, decolada 09, controle 120, décima 8, bom voo. 208, controle, bom trabalho, 3613. Controle Salvador, bom dia, tá 3613, decolou, saída da Elba. Bom dia, tá 3613, contato radar, ficou para o nível 320. 320, 3613. No 605, controle. Informação agora do Assis, é informação Índia. É 3304, reduza para 2209, é número 3 na aproximação. Ok, tá com 230, reduzindo agora 220, tá? 3304. 3521-7, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 220. Seu limite é o localizador. 220, limitado pelo localizador, 5217. Está reautorizado para 2 mil pés o 5217. Estando no curso localizador, está 3663. 3663, está passando duna, completa a aproximação e chame a 2-118-95. 2-118-95, why not? Salvador, buenas, está 3663. Bom dia, altímetro no 094, reporte marcado externo da chave travada. Portarei. Visado via para 2000, ajuste no 094. Ok, descendo via para 2000, PS, 1014, altímetro, 3304. Puxa, né, 6312, desça para 3000, ajuste no 094. Voo no 605, está reautorizado para 4 mil pés. O ajuste no 014. Externo, baixar travado, TAM 3663. TAM 3663, contando aproximação, vento 060 graus, 07 nós. Aguarde apenas, contato visado à torre, Salvador. Permitiu. O tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, 060 grau, 07 nós. Afirmativo, autorizado pouso no 0, tá 3663. Para o localizador, curva esquerda 140, informe estabilizado. Esquerda 140, informará. Complete curva esquerda pro a 070, informe estabilizado. Formará. Estando 5, 2, 1, 7. Transmitor 11895, Campo Pouso 5217. Pronto, bom final de semana aí. 3.6.3. Mandou muito bom dia, o Trip 5217. Trip 5217, o altímetro no 0 no 4. Última aproximação, já baixou travado? Já abaixou e travou. Entendi. Apenas confirmando, já avisou com o campo? Ainda negativo. Sente um pequeno grupo de nuvens aí na final, reposte quando visual 5217. Vai, valeu. Na 6312, só autorizar o final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Vai seguir Airbus 320 da TAM. Está livre até 2000, final da primeira 10, está mais tarde. Vento 050 graus, 07 nós, 5207 da TRIP. Autorizado. Argentina 1915. Argentina 1915, we are ready. Good morning, stand 11, request 362 to Sierra Alpha Bravo Echo. Okay, Argentina 1917. What time is your plan? Okay, wait a minute, because we don't have your first plan here, okay? Wait a minute. Yeah, bye. Torre OTAN 3304, bom dia. Passou sim, para baixo e travou. Could you repeat, please? Can you tell me what is the standard instrumental departure for our flight? We have... we use the runway 10. And the... standard instrumental departure will be... Bom dia, tem 5217, devolvendo sua escuta. 5217, vai taxar via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 05. Juliette, Alfa, Juliette, pátio 3, posição 5, 5217. Argentina 1915, wait a moment. Estabilizado em 10.0, alterar 63.2. Chame torre 118.95, seu Popozo, alterar 63.2. Vamos lá, obrigado. E Salvador é um bom dia, Ocean Air 6602-0090, baixo de travou. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 04-6312, Ocean Air, aguardando apenas a pista livre. Fica 2, aguarda. Confirme quem chamou o sol? Eco Delta, Manatee 1010, agora distante 4. Firmo, 5/5. Quatro, no solo 21, direito, 121, décimo 9. 219, obrigado. Alô, Salvador, tá 3604. 3604 vai prosseguir via Alfa, reportando da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, tá 3604. Alô, Salvador, Matheus, canal 6225. 6225 para Brasília, agora está de copa. Manda copa, tem que sair da prevista. Salvador, 6225. O Senai 625 chamou? Tem saída prevista para o 625? Mão munitza. Mão munitza, sim. Regina 1915, Salvador Brando. Go ahead, for Regina 1915. We don't have your fast lane, so I can't give you the standard instrument patch, okay? Wait a minute until your fast plane arrives here. Okay, for you, stand by. Delta, papá. Gente, agora distante, para que horas foi feito o plano? Para que horas foi feito o plano? Gente, agora distante para Copa, nós não estamos se falando aqui ainda. Gente. Para ingresso na Juliette 3304. 3304 vai ingressar na Juliette, portão 4. Juliette 24, tá 3304. Confirme para o controle. Papa Romeo, Tango Golf Novembro, senhor. Papa Romeo, Tango Golf Novembro, prossiga. Decolou de Vera Cruz, com destino a Salvador, a intercepção da réia Vera Cruz. Você responde de voo para Salvador? Afirmativo, falta adiantado plano de voo. Para qual horário você tem o plano? 000, senhor. Gente, Tango Golf November, mantenha condições visuais nos corredores de Salvador, o ajuste 10094, confirme pessoas a bordo e tipo de equipamento. 0104 ajuste, tem 5 a bordo e o Bravo F58. 7, dá 1-0, gol no 605. No 605, completa final, chame a tua aí, Salvador, 11895. 1895, bom dia, 605. Papão Romeu, Tango Golf November, acione código 0122. Informe em Paris, prepare ingressar no corredor Interlagos. Pronto, vou passar a posição Aruba para ingressar Interlagos do outro lado. Informação, informe na posição Paripe. Vai aguardar o instante para 4 horas. Pátio, Pelbedo, Índia, Doutor Papá. Autorizado para Valença, no meu pé, decolada 1-7, curva direita no Axé, o controle 1208, está na 0-1-1-7. Gente, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, 1-0-0. Cinco a torre, direto papá. Na minha tarde, 14, 1895 agora. Chinelo 6225, tá na escuta, preta cópia. 625, pronto, cópia. Autorizado para Brasília, 1320, aerovia Peruíque 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, na saída Momo, transição Nizza. 1208, controle, transponder 5101. Linha 225 Sense, autorizado nível 320 para Brasília, via Apolice 1-0, saída Momo Nizza, o transponder 5101, controle 1208. Apenas confirmando, o nosso plano que a gente tem aqui apresentado é via Elefa Apezulu 17 Apino. Não confere com essa Apolice 1-0. Só um minuto que eu vou falar com o seu Recife sobre a CHG. Gente, obrigado. Vai ingresso, Juliette, 6-5. 6-3-1-2, Juliette, 0-5. Solo 605, solo 129, livra direita, solo 121, decimal 9. Caixa é partilhada e pronto. Agora a saída para Arbor, Elefa, seguindo o plano de voo na saída, na Perzulu 17. Ciência, Arbor, Elefa, Apezulu 17, 6225. Bolo 605, Alfa, Juliette, taxi até através do 08, quando lá vai ter um follow me pro senhor até 10. Follow me através do 08 até o portão 10. Tango Golf November Visual com 17. Ainda não aviso o cálculo, mas tem condições de prosseguir para interceptar logo o final da rotatória. Gente, permanece na escuta do controle e reporta visual com o 97 ainda na prova da rotatória. Gol 9286, está livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, reporta estabilizado, gol 9286. Delta Fatale, decolar da 17, vento 050 graus, com 8 nós. Torre 7, Tango Golf 90. Torre 1895. Torre 1895, 90. Tango Golf 90. Bom dia, Tango Golf 90, repartir sinal de 3 milhas. Vai para sinal de 3 milhas 90. Puta papá, decolado aos 32, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Patrulha do Salvador, Índia, Delta Papá. Delta Papá, 1.000 pés, corredor Axé, reporta farol da barra, quando possível estimado de pouso em Valença. Será o 52. 1052. Correto. Livre pouso na 17, que estamos gostando. Com Salvador, com 923, com a Índia para a sua direção, Guarulhos, 360. Estabilizou o 9286. Copia, Guarulhos. Com 923, copia. Com 9293, Guarulhos, autorizado no 360, o apreço do 16. Fala 10, curva direita da El Leda Bridge 1208, aciona 5102. Nada 360, pêndulo 16, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge 1208, 5102. Nada 23 está correto, deixa eu puxar o estacionamento. Tá bom. Ok, quantos passageiros? Cinco passageiros. Ok, 5 passageiros no pátio 5. Engine 1915, to Buenos Aires, just 1 minute to copy, sir. Roger. 060 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Ajustado 10 no 4, livre pouso 0 no meio, trem está checado. Para Brasília. Arbor Elefa. Marcória Leste. Argentina 1915, copy. Negativo, prossiga. Sente frequência livre a estacionar. Professor Lu 21, then according to your flight plan, take off runway 10, left turn, departure is Delta Alpha Echo Lima, Dael, then Lima Echo Delta Alpha, and then Sierra Alpha Golf Alpha Zulu, Dael Leda Sagaz. Departure control 120.8, it's cock 5110. Alfa Eco Lima, then Lima Eco Delta Alfa, then Sierra Alfa Gold Alfa Zulu, departure control 120, descent 8, then 415110. Engine 915, take off on A10, then right turn, right, and the flight level 380. Roger, 10, and after departure, right turn. Certo, se combinar, tu faz para bem push. Cabeça para push. Vai manter o número preso até o destino? Certo, tem frequência livre, apenas para informação, tem um tráfego passando através de Veracruz, o ano 1500 pés. É o Papa 228 Alto. Frequência livre em dia da Papa. Controle Salvador, muito bom dia. É o Tapatanga na banda, Lanto Maico. Está retrocando de Veracruz. São objetivo. Segui para Aracaju, estou ingressando no corredor Veracruz, com 1810 na consulta. Gente, ingresso no corredor Veracruz após Interlagos, no Novembro e Antimáquina, escudo do controle, aguardando direto Aracaju e ascensão a 3500 pés. 500, está na guarda para ascensão a 3500 pés e está na consulta, na banda Antimáquina. Próximo 9. Aí, Ibra, próxima direita, chama-se Salão 219, estou no 9283.